Boa noite, pessoal. Boa noite, civilização ocidental. Estamos começando mais um Hangout Aula Aberta, hoje sobre a obra O Poderoso Chefão. Meu nome é Ronaldo e eu tenho o prazer de estar acompanhado pelo professor, historiador e fundador da página Civilização Ocidental, Thomas Juliano. Buonasera, Thomas. Buonasera, Ronaldo. Para mim é um prazer muito grande estar agora, vou dizer assim, refazendo uma antiga aula que dei sobre este tema. E já digo que alguns temas, vou dizer assim, que acabam tocando o meu próprio cotidiano, a gente vai aperfeiçoando ao longo do ano uma série de exposições, avanços sobre, não só sobre o conhecimento da trilogia em si, mas também sobre o imaginário, sobre composições literárias, um aprofundamento, inclusive, sobre a psicologia em torno dos próprios personagens, enfim. E eu fico muito feliz de estar aqui. Eu quero começar puxando alguma coisa que tu falou quando tu estava justificando por que fazer uma aula sobre O Poderoso Chefão. Por que que essa obra merece um aprofundamento e por que ela se tornou tão icônica no cinema? Bom, sobre, vou dizer assim, ó, o cinema em si, as exigências, os métodos do cinema, eu sempre gosto de, primeiramente, fazer uma certa meia-culpa de que eu não passo em análise da estrutura do cinema em si, da produção cinematográfica, etc., de um leitor do Edgar Morin. Então, eu sempre gosto de fazer essa ressalva, analisar, por exemplo, a estrutura fotográfica do filme, o jogo de câmeras e etc., não é minha área. Nisso, eu sou um leigo. O que eu consigo, vou dizer assim, explorar adequadamente e aí apresentar de forma, vou dizer assim, bastante clara e com um certo aprofundamento sobre o valor do filme, é que nós estamos falando de uma obra literária que inspira o filme e que talvez, vou dizer assim, já fazendo uma certa polêmica com alguns fãs, nós tratamos aqui de uma rara obra onde o livro, a inspiração é pior do que a trilogia. Eu sempre trato o filme, os filmes, principalmente o segundo, como um aperfeiçoamento da própria obra literária. Normalmente, o nosso ouvinte já pode ter tido alguma experiência que é muito comum, onde a licença poética do filme acaba atrapalhando e muito o desenvolvimento, a própria leitura, ou o próprio enredo da obra literária que inspirou o filme. No Poderoso Chefão, nós vamos encontrar isso. Filme, eu considero bem mais desenvolvidos, bem mais concatenados com a própria, com o próprio cerne da história do que a própria obra literária. Então, nós estamos falando primeiramente de uma obra rara nesse aspecto dentro do meu campo de visão. Ainda, há outros valores que talvez inspirem, que talvez sejam inspirados pelo filme ou pelos filmes. Um deles, por exemplo, é a própria ideia do poder. O poder acaba seduzindo, e nós encontramos isso de forma muito explícita, principalmente na cena inaugural da trilogia, onde nós estamos vendo Dom Vito Corleone como um bom siciliano recebendo uma série de convidados no casamento da sua filha Connie, sendo assessorado por uma série de homens que tratam ele como padrinho e uma série de bem, ele fará ali uma série de benfeituras a homens e a necessitados, vou dizer assim, nas mais variadas causas. Esta própria ideia do poder, essa própria ideia da imagem, e claro que embebida do talento de Marlon Brando em matéria de interpretação, nós vamos ter aí esse primeiro desenvolvimento do poder. Há outras tramas, como, por exemplo, o enredo familiar, o anti-heroísmo de Michael Corleone, os desenvolvimentos, vou dizer assim, das teias dos relacionamentos, os temperamentos muito diferentes entre, por exemplo, os três filhos homens de Dom Vito. Nós vamos ter aquele homem colérico que é o Sonny Corleone, nós vamos ter a razão máxima na mente humana, como no Michael Corleone, onde ele é racional ao excesso na proteção da família, tanto que o seu irmão Fredo morre no segundo filme a mando dele. Nós vamos ter a ideia da submissão à família no terceiro filme da sua filha, a filha de Corleone, a Connie, que retorna à família depois de todo um período de conturbada relação com seu irmão Michael. Enfim, onde eu quero chegar é que há uma cadeia exploratória no filme sobre aspectos psicológicos que são muito vastos. E talvez isto nós vamos vendo ali um enredo psicológico, uma trama de investigação, e ao mesmo tempo, como vou pegar uma cena para fazer bem um paralelo, assim, ao mesmo tempo onde nós temos no Poderoso Chefão 3, por exemplo, Michael Corleone, com todo o seu desenvolvimento pessoal de retomar uma afeição com a sua antiga esposa, nós estamos vendo todo um bastidor por trás de toda uma trama, de todo um suspense de como se desenvolverá a nova ação, vou dizer assim, de combate à família Corleone, e a família Corleone tecendo ali suas respostas agora comandadas pelo Vincent, sobrinho de Michael. Enfim, onde eu quero chegar é que nós temos um enredo com um suspense muito forte, nós temos personagens com uma trama psicológica muito bem desenvolvidas, muito bem espaçadas na trama, e ao mesmo tempo nós temos ali coisas que seduzem, como por exemplo o poder, um trabalho estético de referência. O Poderoso Chefão 3, ele é muito criticado, porém criticado no que toca os apreciadores da própria trama, quase que de forma uniforme, mas eu conheço pessoas que gostam muito da trilogia e apontam, inclusive, o Poderoso Chefão 3 como seu filme predileto da trilogia. Eu não sou dessa linha, mas eu gosto muito do Poderoso Chefão 3. Poderoso Chefão 3, nós temos aulas ali sobre fotografia, sobre trabalho estético em matéria de cinema, claro que numa percepção leiga. Então, dentro desse campo, eu elencaria esta série de questões. Nós temos ali possibilidades, vou dizer assim, de que qualquer pessoa se sinta familiarizada com alguns dos personagens. Pega, por exemplo, o Tom Reagan. Nós temos ali alguém que serve a família, que foi incluído dentro de um espaço que tem gratidão. E a gente vai pegando assim, o próprio desenvolvimento biográfico dos personagens, e a gente vai ali se sentindo acolhidos por esta família e, ao mesmo tempo, entendendo, talvez, o anti-heroísmo do próprio contexto político desses ítalos americanos. E a gente vai se aprofundando e vai entrando numa narrativa. E o que acontece muito é que Don Corleone, Michael Corleone, eles não servem para heróis. Então, o que, que nós temos ali é algo bastante controverso, porque acabamos torcendo para o sucesso ou não da própria família, mas aqueles que torcem ao assistir o filme pela primeira vez, não estão torcendo para mocinhos. Então, eu acho que quando nós nos deparamos com humanos, vou dizer assim, acaba, talvez, a pessoa se sentindo mais conectada a este ato de exercer o próprio ato de torcida ou até mesmo de afeição ao personagem, porque os modelos que temos, os santos, os próprios personagens, protagonistas como modelos, a gente tem muito disso presente em toda a construção do imaginário através dos desenhos animados, etc. O que nós temos ali é normalmente um excesso de heroísmo ao protagonismo, as pessoas acabam ficando até cansadas. E no Poderoso Chefão, não. No Poderoso Chefão, a gente tem um excesso de anti-heroísmo em todas as linhas da própria família. Cavalaria rusticana, Dan. Cavalaria! I think I got tickets to the wrong office. I've been in New York too long. Anyway, you all receive tickets, so come on time. Dad, I've got a present for you. Posso? Me. Grazie. It comes from the town of Corleone, and it's authentic Sicilian. And I learned it for you. Brucia la luna in cielo e io brucio d'amore. Fuoco che si consuma come lume cori. Perfeito, nos três filmes, o Michael Corleone aparece com uma coluna vertebral, né, com as suas mudanças, com a sua complexidade psicológica, com os seus conflitos internos. O personagem é vivido pelo grande Al Pacino, né, que tem atuações brilhantes na série inteira. Mas eu gostaria de perguntar, assim, quem é o Michael Corleone do primeiro filme? Quer dizer, aquele Michael com potencial, né, o Michael em potencial. E o Michael Corleone do terceiro filme, que já é um Michael Corleone com potencial, suas potências atualizadas, né? E enfim, sofrendo as consequências das suas decisões ao longo da série. Uhum. Uma ótima pergunta, Ronaldo. Primeiramente, o Mike Corleone é o meu personagem predileto da história do cinema. E ao falar dele, eu quero falar dele em um conjunto, né? Nós estamos falando de uma pessoa. Em que sentido? É um Michael Corleone durante toda a obra, toda a extensão biográfica do filme. Mas antes de entrar no filme, vou fazer só uma leitura comparativa de que na produção literária do Puzo, Mario Puzo, nós vamos encontrar o Michael Corleone como sendo ele o filho escolhido de Dom Vito Corleone para ocupar a sucessão da família. E no filme, nós encontramos o inverso. Nós vamos encontrar Dom Vito Corleone frustrado porque Michael teve que assumir determinadas ações e estas ações obrigaram ele a, inclusive, rumar para Corleone, para Sicília, onde ele conhece a Polônia, e esta cena, muito provavelmente, os nossos ouvintes já estão familiarizados com ela. Pois bem, então nós temos dois Michael Corleones bastante distintos na produção. Assim como o fim de Michael Corleone na obra literária de Puzo, é um fim onde a sua esposa, que ainda será sua esposa, Kay Adams, acompanhada da mama Corleone, reza por ele, pela sua conversão, principalmente. Porque não quer que Michael Corleone tenha aquela vida, vamos dizer assim, aquela mesma alma do que o seu antigo pai. Então, quando nós entramos no filme, nós estamos falando de um outro Michael Corleone. O Michael Corleone, talvez aos olhos de muitos, excessivamente racional, e quando se fala excessivamente racional, sempre alcançamos a cena quando ele manda matar o seu próprio irmão, que será o seu martírio psicológico, o seu grande arrependimento durante todo o terceiro filme. Nós não vamos encontrar ele falando do irmão apenas na sua cena de confissão com o futuro Papa João Paulo I. Nós estamos falando de um terceiro filme onde, quando ele passa mal, quando ele está tendo ali aquele ataque epilético da diabetes e todo aquele problema de saúde, as palavras em que ele fica pronunciando sucessivamente são Fredo, Fredo, Fredo, Fredo. E depois ele, logo depois ele se confessa, e quando ele se confessa ele fala de Fredo. Enfim, nós vamos perceber que o seu irmão está presente dentro de todo o seu drama. O seu drama existencial se tornou o próprio irmão, as suas próprias ações. Assim como o seu arrependimento e a sua dificuldade em conseguir ter com seus filhos um bom relacionamento e etc. No primeiro filme, falamos de um universitário, falamos de um ex-combatente, um veterano em tese de guerra. E quando falamos desse homem, nós estamos falando de alguém que buscava, durante toda a sua vida, tornar legítimo o seu próprio nome. E esta é a grande força biográfica do personagem Michael Corleone durante todo o filme. Porque ele começa o primeiro filme sendo alguém muito diferente do meio. Tanto que ele se apresenta com a Kay já é uma mulher diferente do meio, ela não é uma italiana, ela não segue essa linha de ser uma mama Corleone, ela não seria submissa como a sua própria irmã Connie, que mesmo apanhando de Carlo, continuava sendo uma esposa, chorando pela morte do marido, enfim. Nós não temos uma Kay Adams sendo a mesma coisa do que ele tinha em casa. Nós encontramos o Michael Corleone muito diferente no seu ambiente familiar. Porém, ao encontrar o seu pai no hospital, em absoluta vulnerabilidade, ele acaba se sentindo chamado a pensar pela família, que era o grande problema do seu próprio irmão. Tanto que, antes de Michael tomar certas ações, como matar pessoas, como atuar efetivamente para ajudar a família, o que, que nós vamos ter? Nós vamos ter o Michael tentando falar no primeiro filme, Sony, o Tom Reagan, o Clemenza, o Técio rindo dele. Ou seja, Michael sentiu que ele pensava melhor do que os outros. E ao sentir isso, ele viu que ele tinha uma necessidade dentro da família. E ele viu que seu pai precisava dele. E ao encontrar esta necessidade, ele toma algumas ações. Claro que muito bem assessorado pelo seu pai, a partir do momento onde Michael ocupa o posto de Sony, que será um grande drama em toda a família. Ao ocupar este posto de Sony, ele, Michael, começa um longo trabalho de pensar falar sobre a própria família e começa a tecer algumas ações, como afastar o consigliere Torreggian, substituí-lo pelo próprio Dom Vito, e ele então, com esse tipo de ação, demonstra claramente que ele pensa a família de forma absolutamente racional. Ele não se importou, de certa maneira, com os sentimentos do antigo consigliere, que era o seu irmão adotivo. Ele não se importou com, por exemplo, o drama da sua irmã, que não aceitava o fato de que Carlo tivesse uma participação direta na morte de Sonny. Enfim, nós vamos encontrar o Michael absolutamente racional, ocupando todos os postos e muito bem assessorado por Don Vito Corleone. No segundo filme, nós vamos encontrar o Michael só. O Michael que escolheu estar só, escolheu tal rumo, onde ele vai percebendo pouco a pouco o quanto que ele está mergulhado no próprio ambiente da máfia e como ele conseguiu ampliar ainda mais o poder de Don Vito Corleone. Concluindo a minha resposta, então falamos de um Michael que, em um primeiro filme, começa sendo aquele que busca ser diferente, limpar o próprio nome através, em um primeiro momento, da sua própria biografia, e que no Poderoso Chefão 3 continuará este exercício de tentar limpar o seu próprio nome, ou limpar o nome da própria família, mas que durante todo este processo, principalmente durante o segundo filme, ele estará mesclando entre a necessidade de manter o seu poder junto à máfia e, ao mesmo tempo, ter ali os seus próprios dramas de ordem doméstica que ele não consegue mais controlar, como, por exemplo, uma traição vinda de um irmão, como a sua esposa, que alega ter abortado, como os seus dois filhos, onde ele não tem, não consegue ter tempo para tornar eles, vou dizer assim, conectado sentimentalmente ao pai. Eles, tanto é que tem a cena do próprio olhar, já no final do Poderoso Chefão 2, onde ele só olha para os filhos num olhar muito brutal, vamos dizer assim, os filhos obedecem através do olhar. Tem sensibilidades no próprio filme que a gente vai vendo o quanto o personagem ele vai se tornando sombrio e ele tenta sair das próprias sombras dentro desse terreno nublado e ele vai mesclando com esses temperos de uma, ao mesmo tempo, de uma profundidade no mergulho às trevas e um resgate da sua própria alma, que é o que ele tenta, quando ele começa o seu exercício de confissão, alegando que ele já está, que ele não conseguiria ser alvo de misericórdia, que ele já é condenado, ele já se condena, ele é aquele homem que se pune, o homem depressivo, o homem que morre depressivo. Ele morre, para fazer a conclusão, ele morre no Poderoso Chefão 3, sentado na mesma casa de Dom Tomazino, que foi a casa onde morreu a Polônia. Ele morre no mesmo lugar onde ele estava iniciando uma vida teoricamente feliz. Normalmente se escuta que se o Michael no enredo tivesse mantido uma vida com a Polônia, ele teria tido outro tipo de família. Muito provavelmente, muito provavelmente. Só que o Michael também ele já era muito mais americanizado do que os seus próprios familiares. A própria forma como o personagem se veste, se vocês pegarem isso, de uma forma diferente dos outros. O lenço no pescoço, uma série de sensibilidades, vou dizer assim, que a gente vai pegando como o Michael se diferencia do seu próprio ambiente familiar. E a partir disso a gente vai aí tendo um personagem com um drama pessoal muito grande, ao mesmo tempo com uma tentativa incessante de restaurar e, ao mesmo tempo, manter a proteção da família que ele delegou no terceiro filme, já em fase final da sua vida, ao seu sobrinho, mas que ele tentou durante toda a sua vida e se sentiu frustrado por nunca ter conseguido. Ele não conseguiu proteger a sua mulher, já que teve um atentado dentro de casa, ele não conseguiu proteger o seu irmão, já que ele teve que matá-lo, ele não conseguiu proteger a sua filha, que acaba morta em um atentado. Então, diria isso, é um homem frustrado, um homem triste, um homem depressivo, e ao mesmo tempo, um homem que dentro desse estágio tenta sobreviver. Ele é um sobrevivente dos seus próprios dramas. Eu acho muito interessante isso que tu falou, assim, de ele ser um cara mais americanizado do que os seus irmãos. Me lembrou do final do segundo filme, quando as duas histórias paralelas do Dom Vito Corleone e do Michael se unem nas lembranças do Michael, quando eles estão no aniversário do Vitor Corleone, toda a família reunida. Os japoneses acabaram de atacar Pearl Harbor e o Sonny chega e tira sarro, né? Quer dizer, do cara que vai lá e se alista para ir para a guerra, né? E o Sonny não, o Michael não, ele vai e se alista e diz: eu estou disposto a dar o meu sangue pelo meu país. E aí o Sonny entra e diz assim: o seu sangue é só o sangue da família, não é o sangue do país. Quer dizer, novamente, uma disputa que é mais profunda no filme, que é entre o Estado e o Estado paralelo representado pela família, né? A família, ela tem uma formação política de Estado, né? Existe o rei, que é, no caso, Marlon Brando, existe o consigliere, que seria uma espécie de primeiro-ministro, que é o cara que lida com a parte administrativa, né? E existe um subchefe da máfia, que no caso do primeiro filme é o Sonny, que é o herdeiro do trono, né? Então, se constitui na família um núcleo monárquico de um estado paralelo. Isso fica bem marcado no começo do primeiro filme, né? Quando as pessoas em necessidade vão até o Don Corleone pedir a proteção e pedir, enfim, as coisas que eles necessitam, né? Mas eu estou me estendendo, eu queria me reportar ao fim do esse final do segundo filme, porque além disso tem uma outra questão: o Sonny tira sarro dele e depois acaba brigando com ele quando ele diz que vai se alistar. Já o irmão dele, o Fredo, é o único que apoia ele, e essa cena vem justamente depois do assassinato do Fredo e antes do final, que na minha opinião é fantástico, do segundo filme, que é o Al Pacino sentado num banco, né? Naquela atuação silenciosa, mas que diz tudo, assim, de culpa, de um pesar, né? E aí eu já trago a minha pergunta, que é: nessa situação, a gente vê que a Igreja Católica, ela perpassa o filme em diversos pontos, né? Existe alguém, no final das contas, que tem alguma redenção ou que se salva no Poderoso Chefão? A pergunta é boa, e ela casa até com uma coisinha que eu escrevi essa semana sobre o próprio Fredo, e já falo sobre ele, mas eu gostei muito da tua intervenção, Ronaldo, e das tuas manifestações, e gostaria só de falar algumas coisinhas sobre elas, assim, sobre essa a própria conclusão. O Poderoso Chefão 2 é o meu filme predileto dentre todos os filmes do cinema. Para mim, matéria de atuação, de arte, e é um dos raros filmes onde a sequência, ao meu ver, é melhor do que o primeiro. Não que eu considere o primeiro filme do Poderoso Chefão, também está no meu, é o meu segundo filme predileto, né? Então, o primeiro é o segundo, e o segundo é o primeiro. Mas esta cena final, para mim, é uma cena emblemática, é uma das atuações, talvez um dos momentos na carreira do Al Pacino, que eu sou muito fã, mais significativos e que desvendam ali todo o seu talento, assim. Eu sou da ideia que, em Sérpico, Al Pacino alcançou ali a sua, até hoje, a sua grande interpretação na sua carreira. Mas, no Poderoso Chefão 2, Michael Corleone, aquela cena talvez seja a cena da carreira do Al Pacino. Então, quando falamos dela e fazemos esta comparação entre os perfis de um homem em volta da família e, ao mesmo tempo, outro buscando um pertencimento aonde ele está situado, nós entramos exatamente no grande drama da dificuldade de Michael conseguir organizar a sua família de uma forma natural, como ele sendo o sucessor de Don Vito Corleone. Porque, como nós vamos ver no filme, ele não se portava como sendo este sucessor. Ele simplesmente ocupou um espaço para os seus irmãos, inclusive para o Fredo, e durante todo o segundo filme a gente vai encontrar discursos de um Fredo bastante resignado com o fato de ficar aceitando ordens de um irmão que outrora era mais novo, que outrora ele, Fredo, tinha que tecer apoio. Enfim, nós encontramos ali alguém que ocupa o posto, porque o Sonny, no filme, ele é tratado como aquele naturalmente herdeiro. Então, todos obedecem Sonny, todos já têm esta forma, esta relação de confiança, ao mesmo tempo de sucessão com este irmão mais velho. Michael é o mais novo, ele é aquele que ocupa um posto e se torna o chefe da família, nunca tendo dentro da visão do filme, se importado na visão dos seus próprios irmãos, adequadamente com a própria família. Então, esta talvez seja a grande razão das dificuldades de Michael desenvolver ali plenamente as suas relações dentro do seu âmbito familiar, com, no caso, seus dois irmãos vivos, os dois irmãos de sangue, Fredo e Connie. Sobre a questão da redenção. Bom, eu utilizei como parâmetro no que escrevi os escritos que compõem o Glórias de Maria de Santo Afonso e Maria de Ligório, onde, segundo o santo, basta uma Ave Maria rezada com a pureza teresiana, ou seja, não é uma Ave Maria qualquer, não é você simplesmente rezar uma Ave Maria nas coxas que você estará salvo, as coisas não são assim, é uma pureza teresiana. Santa Teresinha tinha uma frase que é: uma Ave Maria bem rezada, uma Ave Maria devotada, ela é superior a inúmeros, incontáveis rosários rezados. Ou seja, esta Ave Maria pontual, esta Ave Maria da pureza teresiana, ela é capaz de salvar um homem. Uma Ave Maria rezada com toda a fé que você tem no coração, toda a fé que você consegue demonstrar e ofertar a Deus. Então, quando eu peguei esta fração, nós vamos encontrar ainda no Glórias de Maria, que quem já leu a obra estará bastante familiarizado, não ficará horrorizado com o que eu vou falar, nós vamos encontrar testemunhos de homens que foram decapitados, mas porque tiveram uma vida piedosa, Nossa Senhora, por intercessão a esta alma, fará com que, mesmo com a cabeça decapitada, o defunto consiga rezar esta Ave Maria pura e ser salvo. Ou seja, nós encontramos situações drásticas de um esforço mariano para a salvação dessa alma. E quando eu mencionei Fredo, eu menciono exatamente por isso. Porque nós falamos de um homem que as suas últimas ações são ações marianas. Nós encontramos ele, em um primeiro momento, estimulando a oração ao seu sobrinho, estimulando que ele reze a Ave Maria, ele contando fatos da sua própria vida, como ele rezava, que através da oração ele conseguia pescar. Aquele sentido bem catequético de tornar a oração algo leve, algo familiar. E depois, a próxima cena em que Fredo aparece, já é ele indo pescar com seu sobrinho, onde, na própria pescaria, ele com certeza concretizaria a forma como ele pescava, ou seja, ensinando seu próprio sobrinho a pescar rezando, ou seja, fazer uma ação, e para que esta ação tenha êxito, ele invoque a Santíssima Virgem antes do desenvolvimento da própria ação, e assim ele terá êxito. Então, ele acaba ali, o seu sobrinho acaba saindo, sendo retirado dali, porque ele vai ser morto, então. Então, o que acontece? Ele senta e, talvez, já sabendo o que vai acontecer, ele reza, e reza uma Ave Maria. E quando pegamos o Glórias de Maria, e quando pegamos os relatos que compõem o escrito de Santo Afonso Maria de Ligório, e quando pegamos as duas cenas finais de Fredo, sendo ele um homem que não viveu em um lar católico, ele não viveu um ambiente essencialmente devocional à fé, ele não viveu um lugar que propiciava uma vida santa, não. Ele é aquele que, dentro das possibilidades, buscou Maria. Ele é aquele que, dentro das possibilidades, buscou, vou dizer assim, não diria conversão, mas eu diria, buscou a piedade. E quando nós vamos encontrar este ato, ele toma um tiro e acaba morto. E ao morrer, eu chego a esta conclusão pegando, de modo fracionado, o escrito de Santo Afonso Maria de Ligório. Os outros personagens, que no filme não tiveram ações tão controversas quanto o próprio Fredo, porque Fredo, nós não podemos esquecer, ele manda, não sabendo as consequências ou não, mas ele trai a família e acaba mandando para uma zona de perigo o seu irmão, sua cunhada e os seus dois sobrinhos, o que, que nós vamos ter? E fora os outros moradores da própria casa, né? Mas nós vamos ter ali um homem que, teoricamente, teve uma vida pior que a dos outros, não que a dos outros fosse modelo, mas que para os amantes do filme acaba sendo ele, para aqueles que têm aí a fé católica, que conhece o Espírito Santo, fosse Maria de Ligório, aquele que talvez tenha alcançado a redenção. Diferente dos outros, que talvez tenham tido uma honra maior à família, e que nós não podemos afirmar por, para onde foram, vamos dizer assim, se eles fossem personagens reais, homens vivos, como eles alcançaram a eternidade. Se foi no céu ou se foi no calor do inferno. A gente não tem como dar essa definida, nem para o Don Vito Corleone, que morre em casa, nem para o Michael, que depois de uma confissão ele morre ali de uma forma triste. A gente não sabe o que se sucedeu depois da morte de sua filha até o dia de sua morte. Ele tem a cena do berro e nós já vamos ter logo adiante a cena dele morrendo. Então, nós não temos aí este fragmento da vida de Michael. Então, aquele que eu consigo afirmar em matéria de redenção é, sem dúvida alguma, o seu irmão Fredo. O Sony, fazendo a conclusão ao personagem, não temos também como afirmar. Talvez este seja aquele que provavelmente esteja condenado. Nós falamos de alguém que sai da casa da amante, alguém que morre depois de sair da casa da amante, alguém que está dentro deste ambiente, vamos dizer assim, de total desrespeito à própria família, o que na obra literária é um desrespeito na visão de Dom Vito, que é um homem muito conservador, um homem da família, um homem que respeita sua esposa e que ele considera Sony um sucessor bastante insuficiente porque ele não respeita a própria esposa. Olha o que nós temos na própria obra. Nós temos na obra um Dom Vito fiel à família. Por fiel à família, nós alcançamos toda a hierarquia da família, da mulher aos seus filhos. Sony não era fiel à família, ele não era fiel à sua própria esposa. Por isso que Dom Vito, dentre outros argumentos, considerava Michael um sucessor ideal dentro da obra de Puzo. Então, colocaria isso. Fredo seria aquele que eu afirmaria como sendo o alvo da redenção. Assim como, concluindo agora que eu me lembrei de até um adendo importante, a Mama Corleone, na obra literária, ela passou a vida toda rezando pela conversão de Dom Vito, pela alma dele. No filme isso não é explorado. Se no filme ela fez as mesmas coisas da obra, também poderia colocá-la como sendo aí um alvo de redenção. Não podemos esquecer que nós temos testemunhos dentro da história da igreja de mulheres e homens que passaram a vida rezando pela conversão do próximo. E esse próximo, um filho, um marido ou um parente, a própria mãe, enfim. Entre esses exemplos, talvez os mais conhecidos, Santa Mônica, que rezou por Santo Agostinho, Santa Rita de Cássia, pelo seu esposo. Então, nós temos este ambiente de oração, de uma entrega, vou dizer assim, devocional à alma do outro, que talvez por estas orações a Mama Corleone ou o próprio Dom Vito tenham alcançado a própria graça da salvação, ou ao menos de um purgatório. Eu sou daquela linha que existem pessoas, e eu muitas vezes me incluo nelas, que quando se chegarem ao purgatório estarão dando festa, estarão soltando foguetes. Eu sou meio que dessa linha, vou chegar no purgatório, todo mundo... Os santos narram, né, que o purgatório é um lugar de sofrimento, de purificação. Eu vou chegar dando festa, eu vou estar lá apanhando e vou estar dando risada, porque eu não imaginava ter chegado tão longe. E eu imagino, se Dom Vito foi salvo, ele provavelmente deve ter sido dessa minha linha. Se chegou no purgatório, apanhou, sofreu, mas estava ali feliz da vida, porque também não imaginava chegar tão longe. Então, deixaria essas colocações, assim, dentro dos personagens. Ah, o Tom Reagan, ele tem um filho padre, ele entrega um filho à igreja, também é ali algo que justifica, algo que mortifica pecados. Eu não sei como e quanto este filho padre, que é um padre decente, reza pelo seu próprio pai, sabendo que seu pai é mafioso, quanto que ele deve rezar pela alma do seu próprio pai. E a oração de um padre, meus amigos, um padre decente, eu sei que poucos conhecem padres decentes, eles estão em extinção hoje em dia, mas eles existem, eu conheço alguns, graças a Deus. Então, uma oração de um padre decente, de um padre sério, com certeza é uma oração de alguém que tem a piedade no seu cotidiano, na sua ordem, na sua ordenação de vida. Então, falamos de uma oração absolutamente mais eficaz e mais próxima, mais íntima com Deus do que a nossa. Então, eu deixaria, fazendo um paralelo entre filme e literatura, que são histórias muito diferentes, faria esta mescla e esta resposta. Para a gente continuar até nessa linha, eu tenho curiosidade, eu não li o livro, eu tenho curiosidade de saber quais são as ausências que existem no filme, quer dizer, que não, as partes do livro que não puderam ser transpostas, né, e as diferenças que existem no enredo e como elas afetam o destino dos personagens do filme em relação aos personagens no livro. Bom, fazendo aí algumas menções. Por exemplo, no livro nós vamos ter a amante de Sonic, será a mãe de Vincent, que aparece no terceiro filme só em cenas pontuais, e a mesma atriz do primeiro filme, que eu acho que é um ponto muito positivo do terceiro filme, é que os atores são realmente os mesmos, eles aparecem, nós vamos encontrar de forma, eles até não falam, até não aparecem, mas se você perceber, nós estamos falando dos mesmos atores, e nas cenas cruciais estamos falando dos mesmos atores. Bom, primeiramente, a amante de Sony, ela é muito mais explorada na obra literária. Eu até acho com certo exagero, nós vamos ter um capítulo inteiro sobre uma narrativa, sobre ela fazer um trabalho, uma operação vaginal, já que ela tinha um problema na vagina, e o capítulo inteiro é sobre o problema na vagina dela. Assim como o Joe Fontaine, na obra literária, ele é muito mais explorado do que no próprio filme, o que muito se entende pela própria inspiração de Puzo em Frank Sinatra. E, talvez o filme não tenha explorado tanto para não ficar uma coisa tão explícita de que estamos falando de Frank Sinatra. Assim como o próprio Michael Corleone, eu já fiz alguns comentários, na obra ele é o sucessor ideal do Dom Vito, na própria visão de Dom Vito. E isto é o ponto crucial, talvez o núcleo de toda a trama. É uma mudança significativa do livro para o próprio enredo do filme. Então, esta é uma mudança bastante agressiva. Eu estou aqui sendo um spoiler grosseiro, assim. Mas se você está ouvindo aí, se rale. Bom, nós temos ainda, dentro da própria produção literária, questões como, por exemplo, a Kay Adams, ela não se separa de Michael, ela reza pela alma de seu marido. A Mama Corleone, como uma mulher devotada à oração, à piedade. Nós temos ainda, dentro, vou dizer assim, dessa extensa teia de divergências, eu pegando só algumas que são cruciais, ainda cabe, por exemplo, a própria vida familiar de Don Vito Corleone. Ou seja, a mãe dele no filme morre, no livro ela não morre. Então nós estamos falando aqui de algo que muda drasticamente a própria história. É claro que no filme, a mãe dele morta e a forma como ele foge, a forma como ele chega, e aquela cena onde ele está internado, ele olha aquela estátua da liberdade, e aquela criança, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar ali o simbolismo de um ítalo-americano, de um imigrante, que realmente toma a liberdade nesta nova terra. Ele toma a liberdade na sua própria vida. Ele não está mais preso às amarras da tradição, das tradições familiares e da, vou dizer assim, da tirania das famílias na sua outra terra. Ele não está mais preso aos absurdos de Dom Tício e dentro daquelas amarras onde ele se vinga no Poderoso Chefão 2 com Robert De Niro, numa interpretação também de gala, como Dom Vito Corleone. Nós falamos, o Robert De Niro, assim, ele tem atuações melhores do que aquela, Taxi Driver, que o diga, mas aqui pegaram um ator perfeito para fazer Dom Vito Corleone. Nós falamos de um personagem na história do cinema que é interpretado por três dos grandes atores da história do cinema norte-americano. Isso é muito significativo. Dom Vito Corleone interpretado por Marlon Brando, nós estamos falando de Robert De Niro, nós estamos falando de uma tradição do cinema presente, encarnada no personagem. Então, colocaria estes pontos, essas comparações, Ronaldo. Achei interessante que tem essa questão de quando o Dom Vito Corleone chega aos Estados Unidos e tu falaste que ele toma essa liberdade e rompe com a tradição da sua família siciliana, de certa forma, ele muda de sobrenome, ele não era Corleone, né? Mas ele assume esse sobrenome que ainda o liga à sua cidade natal, né? Me corrija se eu se eu estiver errado. E eu acho isso interessante porque ele inicia uma nova casa, ele inicia uma nova família. E eu acho que o filme reflete um pouco o que é a experiência da família como possibilidade de transcendência de uma vida além da sua história, né? De uma vida além da sua existência. Então, de uma certa forma, Don Corleone, ele passa a existir no Michael, né? E isso, e aí eu tenho entendimento que essa é uma obra bastante pessimista, assim, ela é bastante triste, porque essa história chega ao fim na morte da filha, representado pela morte da filha do Michael no terceiro filme, né? E eu acho que esse é um ponto interessante para explorar também. Uhum. Como existe essa continuidade do Don Corleone no Michael. E eu já queria colocar uma outra pergunta para que tu respondesse, que eu acho que talvez a gente consiga conectar uma na outra, que é um fato interessante é que o Marlon Brando, apesar de ele aparecer de fato só no primeiro filme, ele acabou se tornando mais icônico ou mais um símbolo desse midiático da série Poderoso Chefão do que o próprio Al Pacino ou Michael, que é a espinha dorsal do filme. Por que isso aconteceu? Bom, pegando assim a primeira parte da pergunta, Ronaldo, até importante, no momento onde sua filha morre, Michael retorna à sua primeira esposa, a Polônia. Ele é um homem que sofreu muito, ele não conseguiu ter paz, ele é aquele homem que sofreu de forma incessante, ele viveu o sofrimento. E ele escolheu, inclusive, sofrer mais. Se ele escolheu para tornar justa a punição ao seu irmão, que ele tinha escolha de redimi-lo, tanto é que ele abraça no velório da sua própria mãe, ele fez a escolha de tratá-lo como inimigo. E como inimigo, sim, porque o Poderoso Chefão, ele tem uma tradição na trilogia. Qual é esta tradição? É que começa com uma grande festa, os filmes começam assim. Nós temos no primeiro filme o casamento da Connie Corleone, no segundo filme a comunhão, no terceiro filme a condecoração recebida do Papa. Nós temos aí festas, onde, como bom siciliano, o dom da família está ali recebendo seus convidados. Então, ainda outras mesclas, como, por exemplo, no final do filme, a eliminação dos inimigos. No primeiro filme, no segundo filme e no segundo filme, Fredo compõe os segundos, os inimigos. Tanto que Hermann Hart morre baleado dentro daquele conjunto da imprensa, quando vai recebê-lo, quando ele tentou se refugiar em Israel, e ele toma um tiro já bem no final, praticamente uma das penúltimas cenas assim, do filme 2. E no filme 3 acontece que esta mescla. Michael dá para Vincent o poder de organizar as ações e, ao mesmo tempo, a família Corleone, no caso Michael, ele está sendo seguido, ele está sendo o alvo. Daí o filme tem aqueles 40 minutos finais de absoluta tensão, que é o ponto alto do filme, onde, ao contrário dos outros dois, a família Corleone está caçando e sendo caçada. E aí nós temos ali essa trama psicológica entre caçador e caçado. Então, nós temos essa questão. E Michael sofre sempre. E por ter sofrido, talvez nós estejamos tocando no ponto que enfraquece o apelo público do próprio personagem. Por quê? Dom Vito, o homem que viveu e se apresenta como o êxito da superação. Ele organizou sua família saindo do nada, tendo problemas na voz, sendo uma criança, sendo aquele que limpou o seu primeiro bairro, que organizou a sua família, que atendeu nos seus primeiros casos. Era a senhora que tinha problema com seu animal, com o dono do apartamento. Enfim, nós estamos falando aí de um personagem que é uma sucessão de êxitos biográficos, com muito sofrimento, é verdade, mas um sofrimento onde ele, de fato, tomou a cruz e seguiu. Enquanto que Michael é aquele que toma a cruz, senta em cima, se ajeita, para, amarra o cadarço. Ele é aquele que viveu com a cruz, né? Fazendo essa brincadeira, ele é aquele que segurou a cruz e viveu a cruz de forma incessante. Então, talvez seja essa grande questão. É como o poder é apresentado na trama. Michael chegou a levar a família a um poder maior do que Dom Vito deixou para ele. Ele é aquele que tornou a família ainda mais poderosa. Mas, em compensação, ele não tornou isto um poder realmente eficaz, porque ele tinha problemas e a sua própria família sempre escorrendo pelos seus dedos. Enquanto que Dom Vito, muito pelo contrário, ele é aquele que já é saudado no começo do primeiro filme. Bonacere é aquele que fala e saúda exigindo respeito, dizendo quais são as exigências para ser seu amigo, que você não está me respeitando. Michael já não, Michael não é apresentado assim, é um outro personagem com uma outra vida, o que torna ele muito menos, talvez, inteligível para o público do cinema, justamente por isso, porque é um personagem que a gente precisa cavar fundo para encontrar determinados traços que conectam ao próprio, então, vou dizer assim, não seja a palavra correta, mas o próprio fetiche em torno da vida do mafioso. A gente tem muito disso, a gente tem seriados que tratam sobre isso. Nós temos aí personagens que ficam organizando a sua família, que dão aquela linha de poder, aquele poder paralelo que não se submete ao Estado. Isso no Brasil é uma coisa muito benquista, porque olha a forma como o nosso Estado se organiza. Tu vai sempre fazendo uma associação. Bom, no Brasil isso seria fundamental, eu ter a minha família, eu ajudar o meu próprio bairro, ser respeitado por ele e não precisar me submeter ao governo Dilma. Então, nós temos muito essa familiaridade, vou dizer assim, porque nós sofremos nas mãos do Estado, nós sofremos dentro de uma tirania. E Dom Vito representa aquele que organizou a sua família dentro da tirania e se tornou aquele que dá as cartas na própria tirania. Tanto que nós vamos encontrar aquela cena onde a Kay Adams olha para Michael e fala que o pai dela, ou que o pai dele é assim, assim, assim, e Michael responde dizendo que ele não é pior, muito pelo contrário, do que os outros, e que ela está sendo muito ingênua de achar que o pai dela é um criminoso, enquanto que políticos e a própria imprensa seriam boas pessoas. Então, eu acho que a forma como, e é proposital, obviamente, como Dom Vito se apresenta no filme, e claro que não posso ignorar a atuação de Marlon Brando, alguns adendos são importantes, o gato que ele está segurando no colo, ele apareceu no estúdio, ele anexou o personagem, ele passa o filme todo com algodões na boca, ele é um ator, ele tinha uma biografia muito difícil, nós falamos de alguém que ganhou o Oscar e mandou uma índia no lugar, nós falamos de um homem bastante excêntrico, nós estamos falando de Marlon Brando, com atuações não só em Poderoso Chefão, mas com uma carreira muito sólida como ator. O homem que viveu depressão, que morreu quase obeso. Enfim, uma biografia bastante acidentada, assim como o de Al Pacino. Poucos sabem, mas Al Pacino foi mendigo na vida. Até ser o ator, até ser Michael Corleone, nós falamos, até ser Sérpico, nós falamos de um homem que até mendigou. Então, quando nós recortamos estes personagens aos seus próprios dramas pessoais dos seus personagens, a soberba de Marlon Brando, ela era perfeita para interpretar Dom Vito Corleone. Assim como por ter rastejado na vala urbana, Al Pacino conseguiria ser esta transição mental de Michael Corleone entre um homem certinho, que até no terceiro filme a gente vai encontrar quando ele é indagado pelos seus filhos e eles brincam dizendo mamãe, Kay Adams, dizia que no começo do namoro de vocês a sua única preocupação era passar nas provas. Este homem com essa transição, com esses acidentes, etc., era perfeito para a própria biografia de Al Pacino, que foi uma injustiça, não ganhou Oscar por essa interpretação. Injustiça da academia, nós temos outras aí, e dentro disso eu colocaria dessa forma. É claro que é uma questão muito polêmica, eu tenho, inclusive, vou dizer assim, bastante óbvia que uma predileção pela biografia do próprio Michael Corleone, porque eu gosto dos acidentes, eu gosto desse tipo de aprofundamento, algo que me atrai. Mas não podemos ignorar, vou dizer assim, que, e eu sei que não é essa a tua intenção, tudo é que nós conversávamos um pouquinho sobre isso antes até de começarmos, não sobre a pergunta, obviamente, eu quero desmentir o que eu falei no começo, que eu não sei as perguntas antes, mas conversávamos um pouquinho sobre essa ideia pop em cima de Don Vito Corleone, e nós vemos aí, talvez, o grande valor desse filme. Nós falamos de um filme da década de 70 e que é muito atual e que, daí das centenas, das milhares de pessoas que vão assistir esse Hangout, das mais variadas idades, elas estão aí se sentindo familiarizadas por essa trilogia, por este homem, Michael Corleone, que sofre pela Polônia e sofre pela filha, tendo aquela mesma lembrança conectada pelo sofrimento, o homem que foi o mártir em carne, e o mártir das suas próprias escolhas. Concluindo essa resposta, ele é aquele homem que poderia ter perdoado o irmão, mas optou por matá-lo e continuar sofrendo, uma atitude nobre, até então nobre, no enterro de sua mãe. E depois disso, ele deixa com que as coisas vão aí escorrendo pelos seus dedos, e a partir desse ato, a sua vida vai definhando, ele ali um diabético no terceiro filme, bastante fraco, etc., tendo que conviver ainda com um drama pessoal, não conseguindo viver o bom conforto de uma vida, ao menos na verdade. Tanto fazer, agora que eu me lembrei, vou falando e as coisas vão pegando. Nós estamos falando aí de uma trilogia que deve ter quase 10 horas de filme, sabe? São muitas informações. Até peço desculpas, talvez muita coisa tenha sido meio desordenada, mas aí eu vou me lembrando e vou falando. Mas o terceiro filme, quando a sua irmã está ali tirando, pegando ali a glicose dele, ela está falando de Fredo, que coitado, caiu do barco, morreu afogado, mas não se culpe por isso. Imagina, ele é aquele personagem que viveu com aquela mentira. Os seus filhos perguntam para ele, sabendo que ele matou o irmão, os seus filhos sabem o que ele fez, ao mesmo tempo ele nega, e ao mesmo tempo a sua irmã acredita de modo cego, ou ao mesmo tempo naquela ilusão de viver na mentira, já que a sua família ruiu, só tem ela, o irmão mesmo, ela só tem um irmão na família, ela não tem contato com seus próprios filhos, que ela foi uma mãe negligente, no segundo filme isso fica muito claro. Ela prefere acreditar na mentira do seu irmão, que matou outro irmão. Enfim, é um drama psicológico na vida de Michael, que ele morre sofrendo exatamente do quê? Da dor, das suas próprias escolhas e das suas próprias punições. E ele foi o homem que foi punido em vida. Talvez por ter sido punido em vida, e toda punição em vida, eu acredito muito nisso, ela é uma oportunidade para modelar a nossa própria vida, para modelar nossas próprias escolhas, para refletir com profundidade nos caminhos que estamos tomando. Michael teve isso mais de uma vez, na Polônia e na sua filha. Começo e fim da obra é ele tendo uma oportunidade de escolher um caminho. E talvez ele tenha escolhido o caminho certo, tenha morrido ali como um velho confessado, e tenha alcançado, inclusive, a santidade. É possível. Nós vamos ter homens, ali o próprio ladrão crucificado com Cristo, que morre como ladrão e é salvo. E salvo dentro de uma promessa, estamos falando ali, do primeiro sonho da igreja, efetivamente. Então, ou seja, é possível que Michael tenha sido, inclusive, um santo, entrando na possibilidade da sua existência carnal, tenha sido, inclusive, santificado. O santo é aquele que alcança o céu, então nós não podemos fugir disso. Não sei como ele morreu, efetivamente, dentro da sua alma, mas eu sei que ele teve uma nova oportunidade que, ao longo de todo o filme, ele jogou fora, que é a oportunidade de redimir a sua própria alma, de tornar as suas escolhas algo que modele o seu próprio caráter, e por caráter, característica, certo? Nesta linha, não caráter naquele que tecido aí com qualquer picuinha de trabalho, a pessoa já acha que, ele é um mau caráter. Não, parem um pouquinho, não estou entrando na banalização da coisa, entendeu? Não, perfeito. Entrando no aspecto mais simbólico, que o Coppola escolheu para o filme, tem uma parte bem curiosa que eu não entendo realmente assim, o simbolismo. Queria ver contigo se existe algo por trás disso. É que a presença das laranjas, da fruta laranja, na morte de Don Corleone, no primeiro atentado contra Vito Corleone, lá fica muito claro o contraste das laranjas com a Cidade Cinza, né? Na própria morte final, depois do Michael, ele vai deixar a laranja cair. O que significa a laranja? Por que será que ele escolheu a laranja para representar o que quer que isso signifique? Bom, Rolando, eu vou ser absolutamente sincero, assim, eu já vi algumas manifestações sobre, Eu torno ela inconclusiva, vou dizer, uma resposta inconclusiva. Então, eu não tenho muita frescura, assim. Então, por tornar ela inconclusiva, eu não vou ficar enrolando os meus ouvintes. Então, é algo, vou dizer, que como apreciador do filme, apreciador da trilogia, eu ainda quero entender melhor. Tanto é que eu já vi entrevistas do próprio Coppola. Eu tenho uma camisa do Poderoso Chefão, onde tem uma imensa laranja. Eu não quis com o busto de Don Vito, eu tenho uma imensa laranja na camisa, com uma rosa. Enfim, é algo, vou dizer assim, que há muita. Há algumas respostas. E eu não consigo ter uma afirmação e não vou ficar dando aí base para alguma coisa, para alguma linha que eu acredite mais, já que eu não consigo concluir sobre. Então, aqueles, só um adendo, porque sempre aparece algum vagabundo no meio desse hangouts e aparece lá comentando no YouTube: ah, mas quem é esse cara? Ele não sabe explicar a laranja e quer ficar falando sobre o Poderoso Chefão. Já vou avisando, tome na sua bunda, antecipadamente. Eu não tenho muita paciência. Então, eu só fiquei inventando tudo que eu falei aqui, e porque eu não sei um detalhe da laranja, que na verdade eu sei uma série de respostas sobre, mas eu não quero ficar enrolando, porque eu não consigo dizer que 2 mais 2 são 4, eu não consigo chegar ao 4. Então, sempre aparece alguém. Sempre vejo assim: ah, esse, apareceu um sujeito uma vez, não faz muito tempo, apareceu lá, este Thomas fica falando sobre escravidão em Paulo Freire. Mas parem um pouquinho, parem um pouquinho. Qual é a dificuldade? Eu tenho 25 anos e estudo, tenho disciplina, enfim, ou seja, estou vivendo intensamente os meus estudos. Por que você não acessa essas coisas? Refute meus trabalhos, vá atrás, como se ainda Paulo Freire fosse algo muito difícil, muito complexo. Meu Deus do céu, é uma super elevação das coisas, como se fosse um troço absurdo. E quando falamos de Poderoso Chefão, eu quis fazer este adendo, porque sempre aparece algum sujeito falando alguma coisa desse tipo. Então sempre aparece alguém: ah, mas olha ali, ele... É que brasileiro é assim, brasileiro é assim. Brasileiro sempre tem aquela pitada de ter uma análise crítica sem nenhum aprofundamento crítico. Então eles escolhem alguma coisa e aí: ah, olha ali, pá, é isso aqui, ai, como é que ele não sabe sobre laranjas? Ah. Mas então seria, eu responderia assim: o que eu posso dizer, ainda fazendo uma brincadeira, é que na primeira cena, vou dizer assim, na primeira cena, no primeiro atentado, na cena da laranja, quando o Vito está ali comprando as laranjas com o Fredo, que nós temos ali a clara incompetência de Fredo. A clara incompetência, né? Se vocês se lembrarem, não consegue atirar, fica nervoso. E Dom Vito sobrevive a um atentado bastante severo. Bastante severo. E ao sobreviver, por isso nós temos aquela figura do patriarca, que se perdeu muito nas nossas famílias. E eu quero chegar nessa questão porque quando ele chega em casa, ele sobe, sobe, né, carregado na maca, na cama. Vai para o quarto, ele está recebendo todos, ele dá bênção em todos, ele recebe os desenhos, os netos, essa figura, a importância do avô, do patriarca, que a gente vai vendo se perder. As mulheres hoje, elas não querem, elas não querem mais ser matriarca da sua casa. Os homens também não querem ser patriarcas, eles querem ser amigos dos filhos, querem ser os parceiros, mas não querem ser o patriarca, ser aquele que senta na ponta e puxa a oração da sua casa. Se perdeu muito disso. Ah, mas Dom Vito não puxou oração na sua casa. Mas Dom Vito é o homem que, só pegando esse campo católico, no segundo filme a gente vai olhar o seu primeiro escritório. Nós temos ali uma imagem de Santa Teresinha, uma imagem de Nossa Senhora. Nós vamos encontrar esta figura do patriarca, que é a própria composição da igreja. Quando alguém casa, o que que nós vamos escutar? E o Ronaldo foi comigo num casamento na última sexta-feira. O que que nós vamos escutar? A igreja como mulher. E o homem, a igreja como mulher, e o homem como Cristo. O Cristo como a cabeça da mulher, e a mulher como corpo desse próprio homem. Então, dentro disso, as famílias perderam este sentido da soberania do próprio homem, mas soberania pelo próprio exemplo. Não é uma soberania pela própria força, que é a soberania de Sony. Dom Vito, vou mencionar isso que é importante. Dom Vito considerava Sony um sucessor insuficiente na obra literária. Por quê? E no filme também fica claro, quando ele disse para o Tom Rangan que Sony era um mau dom. Então, nós falamos de alguém que não era, o cabeça da sua própria família. Ele não era o fiel à sua própria esposa. Como este homem será fiel à própria família? E não é apenas aquela defesa colérica, a defesa sem razão, a defesa sem coerência, que é o que Sonny queria propor. Quem era ele para cobrar, dentro de alguns campos, cobrar respeito à sua irmã, se ele traía no próprio casamento da sua irmã, a sua própria esposa? Então a gente entra nessa insuficiência, nessa questão do patriarca, que eu queria fazer só esse apontamento. Com o paralelo das laranjas, a chegada, de Dom Vito depois do atentado, com aquelas cenas dele cansado, mas tendo que receber a todos, o próprio Sonny exigindo que os filhos, cumprimentem, entreguem os presentes, ali, os desenhos ali para o avô e etc. Coisas que se perderam. Eu tenho visto muita pouca gente, vou dizer assim, claro que não pessoas que buscam isso, mas na minha linha mais plural de vida, vou dizer assim. Colegas de trabalho, envolvimento, na extensão familiar e etc. Pessoas preocupadas em serem patriarcas da sua própria família, sabe? De serem o pai, de serem o modelo. E não aquele homem que cuida todas as mulheres na rua, mas que ficaria muito brabo de saber que a sua mulher faz a mesma coisa. Isso é incoerência, isso sim é hipocrisia. O homem tem que ser o homem que trabalha, o homem modelo de José, que ensina um ofício aos seus filhos. Ah, mas eu não sou católico. Não interessa. Leia o modelo, diz José, e imite ele. Tu serás, sem dúvida alguma, um bom marido. Não será Sony. Será ali Dom Vito, no que toca a vida fiel à sua esposa. Então, deixaria só esse adendo. Sobre as laranjas, peço desculpas. Como eu muito provavelmente nós iremos ano que vem nos encontrar, já fica esta questão para ano que vem. Já que eu gravei ano passado um programa sobre o Poderoso Chefão, hoje estamos gravando segunda, que é ano que vem a gente deixa as laranjas já como tema, não podemos esquecer disso. Ah, não, vai ficar anotado aqui. Agradeço a ti, Thomas, por ter me convidado para apresentar o Hangouts novamente. E também agradeço ao pessoal que nos acompanhou. Foi um prazer estar aqui. E vou deixar para que tu feche aí, já me despeço de todos. Vou deixar para que tu feche o Hangout para a gente. Então, pessoal, agradeço, deixo aí a todos uma boa noite, espero que tenha sido satisfatório, o encontro de hoje. Eu peço desculpas pela sucessão de adiamentos que a gente teve que fazer. Na segunda-feira fiquei afônico, nas outras 2 semanas tivemos problemas, de dia, de internet, de chuva, teve mil coisas ali. E foram tantas as nossas mudanças, acho que foram umas 4, que eu já até esqueci a própria cronologia delas. Peço desculpas por todas e espero que tudo que vocês esperaram, vocês tenham encontrado aqui alguma coisa que tenha valido a pena esperar e ouvir por esta mais de 1 hora aqui. Então, agradeço a paciência e a amizade de vocês. Um abraço. Valeu, boa noite.